Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o Sr. Provedor da Misericórdia de Ceia, Sr. Fernando Eco. A Misericórdia de Ceia é uma instituição de solidariedade social, a instituição mais antiga do Conselho de Ceia. Para além das muitas valências com crianças e adultos, começou também com a área da saúde, uma tradição antiga das misericórdias portuguesas. Ao longo dos próximos minutos, conversaremos dos serviços continuados e das várias valências que a Santa Casa desenvolve no dia-a-dia. Apoios, valências, utentes, pessoal. Falaremos também do desemprego e da pobreza no mundo, que mata uma criança em cada 12 segundos, da pobreza envergonhada e do desejo do Estado em não querer ser a primeira fonte de apoio das IPs, o que poderá pôr em causa o funcionamento de muitas instituições. Sr. Fernando Eco, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Vou-lhe colocar a primeira questão, e que tem a ver tanto com o serviço de saúde. Uma tradição muito antiga das misericórdias é o serviço de saúde. A Misericórdia de Ceia retomou a saúde através dos serviços continuados. Peço-lhe que nos fale deste serviço. Antes de mais, muito bom dia. Agradeço o convite do meu amigo Armando Melo e tenho que elogiar o esforço que tem feito e o trabalho desenvolvido há largos anos aqui na Rádio Boa. Isso de facto é bom para a Rádio Boa Nova. É bom para os ouvintes, porque tem alguém interessado em transmitir, através do programa Conversas em Rede, aquilo que entende que é útil à sociedade. Antes, talvez, de responder diretamente à questão que me colocou, eu iria fazer uma pequena abordagem do que é a Misericórdia de Ceia. A Misericórdia de Ceia tem, neste momento, 442 anos de existência. E, de facto, é a instituição mais antiga, pelo menos aqui no Conselho, ali no Conselho de Ceia. Tem diversas valências, tem a valência, as mais salientes. Eu penso que todas são importantes, mas talvez a valência mais antiga nos últimos 30 anos, porque foi quando a instituição recomeçou a atividade, a valência da Creche Jardim. Nós temos ali 220 crianças em creche e em jardim. É uma creche-jardim de que nos orgulhamos particularmente, porque os pais fazem questão de colocar os seus filhos na creche-jardim da instituição. Temos depois também o lar de idosos. O lar de idosos tem cerca de 15 anos. Normalmente está cheio. Neste momento temos pedidos em lista de espera, e também sabemos que há pessoas que vêm de outros concelhos, embora nós demos prioridade em primeiro lugar aos irmãos e aos utentes e às pessoas oriundas do concelho, mas quando eventualmente temos vagas também damos apoio, também recebemos pessoas que vêm de outros concelhos. Temos lá 65 idosos. Temos também o apoio domiciliário. Apoio domiciliário que damos apoio a cerca de 50 pessoas. Depois, então, há cerca de um ano e meio, mais precisamente em 17 de janeiro de 2011, iniciamos a atividade dos cuidados continuados. Ora bem, esta questão do isto relacionado com a saúde, indo um bocadinho mais longe, portanto, nós, a Misericórdia de Ceia tem um hospital, que é o Hospital de Ceia, só que é um hospital que foi nacionalizado quando de, enfim, da Revolução do 25 de Abril. Portanto, esse hospital, sendo da Misericórdia, está a ser orientado, digamos assim, está a cargo, está entregue ao Estado. Daí que, também, embora a Misericórdia de Ceia tenha sempre estado ligada à saúde desde a sua fundação, mas nos últimos anos, nos últimos cerca de 30 anos, de facto, a Misericórdia não estava ligada diretamente à saúde. Quando no ano 2006 o governo de então tomou a iniciativa de criar em Portugal os cuidados continuados, e que eu entendo que foi uma medida muito acertada e que veio beneficiar em muito toda a população, beneficiou a população e o próprio Estado. Ora bem, a Misericórdia de Ceia pensou de imediato e avançou logo com um projeto para cuidados continuados em Ceia. Só que as coisas não são tão simples quanto a gente pensa. De 2006 até 2011, que foi o início, houve uma trajetória um pouco sinuosa, um pouco complicada, muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas nós também sabíamos o que pretendíamos, sabíamos o que queríamos e também estávamos preparados para as dificuldades que naturalmente aparecessem. E foram muitas. Enormes, imensas, ao ponto de, talvez o possa dizer, ao ponto de ninguém ou muito pouca gente acreditar. E eu mesmo também duvidei, só que nunca o dei a entender. Apesar de eu duvidar, continuei, eu pessoalmente e alguns membros da direção, apesar de duvidarmos, mas continuamos a trabalhar como se tivéssemos a certeza de que o objetivo seria conseguido. E de facto foi isso que nos valeu. Portanto, depois em 2009, então, a IRS contactou-nos no sentido qual era a nossa postura e nós só dissemos: nós temos tudo pronto, temos o projeto pronto, porque a IRS deu-nos cerca de 2 meses para fazer projeto, para fazer tudo. Ora bem, se nós não tivéssemos o trabalho de casa feito, não teríamos avançado. Ora bem, celebramos o acordo e avançámos. As obras avançaram, fizeram-se de acordo com o tempo que nós tínhamos estipulado. As obras fizeram-se durante um ano. Passado esse ano, iniciámos, portanto, o trabalho do equipamento, recrutamento de pessoal e em 17 de janeiro... Em 17 de janeiro de 2011 iniciou-se a atividade. Ora bem, atividade essa que foi um acordo também com a IRS, naturalmente, mas nós temos ali então serviços continuados de média duração e reabilitação, e serviços continuados de longa duração e manutenção. Isto em protocolo com o Estado. Além disso, também temos uma clínica de medicina física e reabilitação que está a funcionar para todas as pessoas que queiram e que necessitem, com resultados ótimos. Portanto, na clínica está também incluída uma piscina terapêutica que está a funcionar e penso que essa piscina terapêutica, eu não quero exagerar, mas eu penso que será a única aqui na região, porque é uma piscina apenas para fins terapêuticos, com classes apenas de 6 pessoas de cada vez. Porque com a piscina está totalmente equipada com todo o tipo de jatos de água que apanham não só desde a zona das costas, da zona lombar, das pernas, etc. Portanto, com resultados ótimos, está a funcionar, foi difícil, mas começou já também a funcionar. Eu interrompia, mas depois vai continuar com o mesmo assunto, apenas para lhe colocar aqui duas questões relacionadas com este assunto que está a tratar, é só para eu ficar esclarecido e que nos escuta. Falou, portanto, que os serviços continuados têm média duração e longa duração. Na média duração, qual é a capacidade que tem para a média duração e para a longa duração no aspecto de utentes? Ora bem, a referenciação para as pessoas entrarem naquela casa depende dos hospitais, depende do centro de saúde e depende também dos médicos, do médico familiar, digamos assim. Portanto, a unidade tem estas duas valências, média e longa duração. Na média duração tem 30 camas. Na longa duração tem 12 camas. De modo geral, estão sempre ocupados. Felizmente tem estado sempre cheio. Houve ali um pequeno desajustamento, digamos assim. O ano passado, em setembro é que a longa duração não esteve cheia, por razões que nos ultrapassam, mas de resto, tirando a média duração de setembro do ano passado, a casa está cheia. O nosso amor chega sempre ao fim, tu velhinha com teu ar ruim. E eu velhinho a sair porta fora. Mas de manhã algo estranho acontece. Tu gaiata vens da catequese. E eu gaiato a correr da escola. Mesmo evitando tudo se repete. O encontrão aquede a dor no pé, que o teu sorriso sempre me consola. No nosso amor tudo continua, o primeiro beijo e a luz da lua, o casamento e o sol de janeiro. Vem a Joana, a Clara e o Martim. Surge a Pitucha, a Laika e o Bobby. E uma ruga a espreitar ao espelho. Com a artrite, a hérnia e a muleta, tu confundes o nome da neta. E eu não sei onde pus o dinheiro. Nosso amor chega sempre aqui. Há um instante de eu olhar para ti. com ar de cordeirinho penitente. Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz, e eu com isto também me esqueci. Mas contigo sinto-me contente. Penduro sobretudo no cabide, visto o pijama e junto-me a ti, de sorriso meigo e atrevidamente. Ao teu pé frio encosto o meu quentinho, e adormecendo lá digo baixinho: eu vivia tudo novamente. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Senhor Provedor da Misericórdia de Ceia, Senhor Fernando Beco. A Misericórdia de Ceia é a instituição de solidariedade social mais antiga do concelho. Está presentemente a funcionar na área da saúde, uma tradição antiga das misericórdias portuguesas. É deste assunto que estamos a tratar com o Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ceia. Daqui por mais algum tempo falaremos depois de outros assuntos relacionados com a mesma instituição. Fernando Beco, vamos continuar esta conversa dos serviços continuados. O Beco tem estado a falar, tem colocado aqui muitas questões. Eu vou-lhe passar, tenho aqui também alguma coisa para lhe perguntar relacionado com isso, mas vou-lhe dar novamente a palavra, porque há pouco, quando o interrompi, portanto, vi que tinha vontade de seguir esse raciocínio. Portanto, Beco, tem a palavra novamente. Talvez apenas para completar o raciocínio. Quando alguém, por ter um acidente de viação, por ter um acidente vascular, por qualquer problema que tenha e necessite de cuidados especiais, pode ser referenciado para ser tratado nestas unidades. Nós, a nível diretivo, não temos qualquer interferência na entrada, seja de quem for. Portanto, isto tem de ser proposto pelo hospital, pelo centro de saúde ou pelo médico particular. Mas só queria acrescentar o seguinte, porque acho que é importante. Na média duração e reabilitação, quem é que entra? São aquelas pessoas que tiveram, de facto, um acidente, seja ele de que origem for, e cuja recuperação se prevê que venha a ser feita em 3 meses. Portanto, quem vai, quando o médico aconselha alguém para ir para a unidade de média duração, é com a certeza de que, através de fisioterapia, através de hidroterapia, através de todos os meios ao nosso alcance, a pessoa recupera em 3 meses. E isso tem-se conseguido. Acabados os 3 meses, a pessoa vai para casa. Vai bem. Portanto, e temos lá feito. Enfim, não são, naturalmente, não são milagres, não são. Mas temos feito, de facto, recuperações que nós, por vezes, até nos... Enfim, ficamos comovidos como é que pessoas que chegam lá acamadas e passado 3 semanas, 1 mês, começam a andar. E passado os 60 dias, vão para casa. Nós temos tido imensos exemplos. Há muita gente que vem de Castelo Branco. Há muita gente que tem vindo gente de todo o país. Mas, sobretudo, de facto, de Castelo Branco e da Covilhã tem vindo muita gente. A nível da longa duração. A longa duração já é ligeiramente diferente. Já são situações mais a nível de manutenção, digamos assim, já são pessoas normalmente idosas. Ah, faltou dizer, mas isto também é lógico que assim seja. Na média duração, por vezes aparecem-nos lá pessoas de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Ora bem, pessoas que tiveram um acidente. E, portanto, chegam ali, recuperam e vão embora. Na longa duração, são já pessoas mais idosas, que precisam de cuidados, que estão a ocupar camas no hospital. E o hospital, a partir do momento em que lhe é feita a medicação, ora bem, tanto podem estar no hospital como podem estar ali na unidade. Porquê é que o Estado avançou para este tipo de unidades? Avançou por interesse próprio. Porque nós fazemos exatamente o mesmo tipo de tratamentos, até porque nós temos ali 8 médicos a trabalhar, temos 13 enfermeiros, portanto temos todo o equipamento que é necessário à recuperação. Portanto, por interesse próprio, o Estado criou esta estrutura a nível nacional que trabalha em rede. Mas o que eu queria dizer então é que as pessoas da longa duração são as tais pessoas que estão a ocupar camas no hospital, e então o hospital entende que ali não estão a fazer, não estão a ocupar espaço desnecessariamente. Então transfere essas pessoas para a unidade. Ora bem, na unidade então estão até 6 meses. Na longa duração, estão até 6 meses. Recuperam, vão para casa. Deixe-me só acrescentar o seguinte. O Estado, portanto, o governo de então, pensou e pensou bem. Deu qualidade de vida à população ao criar estas estruturas, mas deu qualidade de vida também a pensar no interesse próprio do governo. E porquê? Porque enquanto nós fazemos a recuperação por um preço mínimo, o hospital gasta muito mais. Em termos percentuais, muito simples. Nós fazemos a recuperação com 1/3 do dinheiro que o hospital gasta. É tão simples quanto isso. O Estado lucra 2/3 em ter estas estruturas. O Beco há pouco falou, portanto, que os da longa duração, que ficam até o máximo de 6 meses, portanto, mesmo que eles acabem por não recuperar totalmente, pronto, acabam por ir para casa, na mesma, não é? Para casa ou para outro lado qualquer. É uma questão que se nos coloca com alguma regularidade. Há aqui duas ou três situações. Na média duração, normalmente as pessoas recuperam e vão mesmo para casa curadas. Na longa duração, acontece com alguma regularidade as pessoas não conseguirem a recuperação, até porque já são situações de pessoas com idade avançada, algumas delas, e depois coloca-se a seguinte situação. E agora? E agora temos uma assistente social que trata exatamente destas questões. Ou há 1 de 3 ou 4 hipóteses. Ou a pessoa está capaz e vai para casa, casa de familiares, casa da família, ou não estando capaz, portanto, a assistente social procura arranjar-lhe espaço num lar em que, não tendo a mesma qualidade que nós temos ali, mas os lares, pelo menos ali no nosso concelho, são lares que respondem muito bem, e normalmente essa é uma norma que é seguida. E, portanto, a pessoa ou vai para a casa de familiares ou então a assistente social consegue contactar lares ali na região para que acolham aquela pessoa. Ou então também acontece, em situações muito excepcionais, uma de duas situações. Ser prorrogado, tem que haver uma razão forte, porque aí a direção clínica é autónoma e é que decide. Nós, a nível diretivo, não temos qualquer interferência. Portanto, ser prorrogado o prazo por mais algum tempo na própria instituição, ou então também a própria pessoa ser transferida para outra instituição similar, cuidados continuados, para outra localidade. Portanto, ali o normal, média duração, 3 meses. Recuperou, vai embora. Longa duração, 6 meses. Recuperou, vai para casa. Não recuperou, procura-se arranjar uma solução capaz de que seja digna da pessoa. Agora, a pessoa, a partir do momento em que entra ali naquele espaço, nunca mais é abandonada. Dois lírios sobre a mesa, uma janela aberta sobre o mar, trago em mim a certeza de que espero te voltar. Um cheirinho a café, fotografias caídas pelo chão e no ar uma canção. Traz-me uma recordação. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e tanto para te dar, que a vida não chega. Guardado num lugar perto do mar, tenho olhar no infinito e suspiro devagar. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e tanto para te dar, que a vida não chega. O tempo é que parou, oh, desde que te foste embora. Só a saudade ficou, oh, já não aguento tentar de vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e tanto para te dar, que a vida não chega. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e sei que vou te amar. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 10, e à segunda-feira às 19. Neste momento, conversamos com o Sr. Provedor da Misericórdia de Ceia, Sr. Fernando Beco. A Misericórdia de Ceia é a instituição de solidariedade social mais antiga do Conselho de Ceia. Temos estado a conversar com o Sr. Fernando Beco acerca dos serviços continuados da Misericórdia de Ceia e vamos, por mais um bocadinho, continuar também a mesma conversa. O Fernando Beco, há bocadinho, pois falava dos que estão em longa duração, que ao fim de 6 meses vão embora. É verdade que a Misericórdia, neste aspecto, tem uma vantagem, porque tem o lar e pode, eventualmente, até poder proporcionar aos que estão nessa situação a possibilidade de eles ficarem também no lar. Portanto, eles estando em acamados, porque têm também do lar, neste caso, eles não vão para os serviços continuados. Eles ficam no lar. É assim ou não, Beco? Exatamente, nós temos muitas situações em que isso acontece com alguma regularidade, os serviços da ação social da unidade contactam o Lar da Misericórdia e se tem vaga, pois, e a pessoa quer, tem acontecido com regularidade, porque também sabem que os utentes do lar têm acesso privilegiado aos serviços de fisioterapia da unidade de saúde, da unidade de cuidados continuados. Portanto, nós temos clientes do lar que fazem fisioterapia na unidade de saúde. E porquê? Porque, como o Sr. Armando Melo conhece, são duas estruturas que estão juntas, embora separadas fisicamente pela estrada municipal, portanto, de Santiago. Mas, portanto, os utentes muitas vezes transitam, portanto, quando há vaga, portanto, transitam da unidade para o lar. Porque também têm a certeza que depois têm um acesso privilegiado, e isso está protocolado também entre as duas valências, entre o lar e a própria unidade, de que há um atendimento privilegiado dos utentes do lar na parte da recuperação, na parte da fisioterapia dos utentes. Fernando Beco, há pouco falámos, foi o Beco que disse que tem lá 8 médicos, que vão lá 8 médicos, 3 enfermeiros, além de outras pessoas que estão também por lá a trabalhar. Também disse que para irem para os serviços continuados, portanto, tem que ser o médico, ou o centro de saúde, ou o hospital, portanto, a prescrever, portanto, essa passagem por lá. Isto traz, portanto, eu vi o edifício, de facto tem condições extraordinárias, maravilhosas, mas isto traz uma preocupação, creio eu não estou por dentro, que é o aspecto financeiro. Portanto, não há dúvida nenhuma que a manutenção da casa, os pagamentos de honorários dos médicos, dos enfermeiros e de outras pessoas, não é, que trabalham lá, isto ao fim do mês manda, portanto, um encargo bastante grande. Se de facto faltarem utentes, isto é uma preocupação enorme, não é assim? É uma preocupação enorme e permanente. É uma preocupação enorme e permanente. Nós, quando avançámos para este projeto, fizemos um estudo económico. E, naturalmente, que as premissas que colocámos foi no sentido que depois se cumprissem. Nós estamos a falar da unidade de saúde, podemos ir até um bocadinho mais longe. Neste momento, a Misericórdia tem cerca de 130 colaboradores. Claro que isto, numa instituição destas, há sempre, eu não lhe posso dizer exatamente neste momento quantos colaboradores têm, porque hoje têm, estes, mas amanhã tem outros. E porquê? Porque há sempre, há estágios que entram e saem, há colaboradores a trabalhar através do centro de emprego, que entram, estão lá 15 dias, depois vão embora. Temos neste momento 2 ou 3 estagiários, por exemplo, da escola secundária de Ceia, que estão, com quem temos protocolos. Portanto, mas o número, mais ou menos, o número ronda, o número certo é, digamos que é 130. Afetos diretamente à unidade estão 45. Afetos trabalhadores, desde médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares, etc., etc., estão 45. Mas não só. Porque toda a estrutura da alimentação e do tratamento de roupa está no lar. Nós, quando arrancamos com as obras da unidade, e o local escolhido foi exatamente aquele, precisamente para nos aproveitarmos de sinergias do lar. Daí que nós remodelámos completamente a cozinha única para o lar e para a unidade, remodelámos completamente tudo novo, tudo foi cozinha nova e lavandaria nova. Portanto, porque dá serviço, dá apoio à unidade e ao lar. E, de facto, é uma preocupação. Mas quando nós avançamos, o estudo económico que fizemos era de que, se as premissas se mantiverem, portanto, nós, as coisas, o equilíbrio financeiro mantém-se. É evidente que, se por qualquer razão houver uma falha pontual, nós também estamos prevenidos para falhas pontuais. Agora, meu caro Armando Melo, se o Estado ruir, não há ninguém que se aguente. Mas não queremos acreditar que isso venha a acontecer. Porque uma estrutura destas é absolutamente necessária. E é melhor ainda, porquê? Porque faz exatamente o que faz o hospital, mas é uma terça parte do preço. Portanto, aí só não consigo imaginar, eu consigo imaginar que haja falhas pontuais. E para essas nós temos soluções. Haver falhas totais, para essa hipótese não estamos preparados. Aí, se o Estado ruir, fechamos a casa, seria a solução, mas não queremos acreditar numa solução dessas. Nem é pensável sequer. Beco, não vamos pensar no Estado ruir, mas vamos pensar que o Estado tem dito que pretende que o primeiro, que não seja a principal fonte de financiamento nas instituições. E eu agora não estou a pensar nem na misericórdia de Ceia, nem estou a pensar nas misericórdias do país. Estou a pensar em 3.000 ou 3.500 instituições que há a nível nacional, 400 das quais, aqui há tempos eu li, que não se referiam às misericórdias. Creio que falava nas 3.000 IPs, havia 400 já com muitas dificuldades económicas. Agora, veja, está a ver, certamente até melhor do que eu, se de facto o Estado deixar de ser a primeira fonte de financiamento, o que é que vai acontecer às IPs? Quer dizer, não é o que é que vai acontecer às IPs, o que é que vai acontecer aos utentes? Porque as IPs, pronto, fecham as portas, não digo que sejam todas, mas muitas vai-lhes acontecer isso. Porque o Estado, neste momento, compra-se, e agora fugimos um pouco dos serviços continuados. Estou a pensar no lar, penso que anda na ordem dos 350 euros ou por aí assim, talvez não seja bem assim. O Estado prevê que as pessoas possam pagar na ordem dos 900 euros, aberto, que pode ser mais este ano. Mas quer dizer, onde é que estão pessoas para os lares também? a poder pagar 930 euros, parece-me que foi uma coisa que eu vi, que, portanto, aí sim, aí iriam, de facto, o Estado deixaria de ser a principal fonte. Mas se o Estado deixar de ser a primeira, principal fonte, eu penso que isto vai ser uma tragédia grande, não? Eu penso que sim. Eu penso que sim, e nós temos que estar com muita atenção, uma atenção permanente na gestão destas valências. Nós, neste momento, a Misericórdia de Ceia é uma grande empresa e ela tem que ser gerida exatamente como uma grande empresa. E daí que temos que estar com muita atenção a tudo. Nós temos 50 acordos com o lar, com o Estado, do lar com o Estado. Temos lá 65 pessoas, portanto há 15 pessoas que não estão abrangidas por acordos. E posso lhe dizer que se tivéssemos menos acordos também não havia problema nenhum para a instituição, porque haveria, temos gente em lista de espera que querem entrar, pagando particularmente. E porquê? Porque nós prestamos ali um bom serviço. Temos ali serviços muito diversificados a todos os níveis. Temos lá dois enfermeiros, por exemplo, no lar. Fizemos um pequeno pavilhão para fisioterapia. E, de facto, eu tenho muito gosto e dá-me gozo até quando vou ali e vejo os utentes do lar a fazerem exercícios físicos, enfim, nos diversos aparelhos. Isto no lar. Ora bem, se eventualmente tivéssemos menos acordos, neste momento, atenção, neste momento não estaria grandemente preocupado, porque as pessoas, sabendo a qualidade de serviços, iriam. No entanto, nós, pensando nisso, avançámos este ano já mais intensivamente, embora ela tenha começado com alguma, enfim, foi o início, avançamos com a clínica de reabilitação, e a clínica de reabilitação, embora tenha iniciado em setembro do ano passado, mas neste momento está a funcionar em pleno. Também tendo em atenção procurar outras fontes de financiamento. E, de facto, nós temos, a nível particular, nós temos acordos com alguns subsistemas, com algumas seguradoras. Estamos a trabalhar para ampliar esse leque de fornecedores. Eu penso que isso é de facto muito bom. Não tinha pensado nisso, não. Mas creio que sim, pois conseguirem de facto essa cooperação com seguradoras ou com outras instituições, creio que isso pode de facto trazer muito benefício. Sem dúvida que nós tendo em vista precisamente que o Estado pode falhar, e se nós arranjarmos algumas alternativas, pois isso é bem para toda a gente. Temos na unidade de saúde várias pessoas aqui do Oliveira do Hospital em recuperação. Onde nunca mexo, chega a tempo. entrada triunfal, sem finta nem meia final. Com as conversas em rede, através da Rádio Nova, em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Provedor da Misericórdia de Ceia, Sr. Fernando Beco. A Misericórdia de Ceia é a instituição de solidariedade mais antiga do concelho. Está presentemente a funcionar na área da saúde, uma tradição muito antiga das misericórdias portuguesas. Uma tradição que naquela altura assentava muito no voluntariado. Hoje, pois, em moldes totalmente diferentes. Vamos continuar, entramos na parte final e vamos continuar mais um bocadinho com o Sr. Fernando Beco. Fernando Beco, vou-lhe colocar uma provocação. Ser provedor de uma misericórdia é um bom investimento. É quase como ser um funcionário da instituição. O que é que lhe parece? Olhe, deixe-me rir. Não é ser funcionário. O funcionário que é funcionário normal, faz as 8 horas e vai-se embora. Eu, neste momento, isto é curioso, e isto também eu quero saudar aqui o meu amigo Armando Melo, porque fala com conhecimento de causa, porque também esteve nos órgãos de gestão da Misericórdia há uns anos atrás. Quando eu só aceitei ir para a Misericórdia há 12 anos, porque a pessoa que me contactou disse-me, olha, era interessante fazeres parte dos órgãos diretivos. E eu respondi, tudo bem, mas eu não tenho tempo. Ah, mas aquilo é simples, aquilo basta uma hora por mês, é só assistir às reuniões, aquilo está tudo a andar, aquilo não há problema nenhum. E eu também, naturalmente, até conversei com a minha mulher, epá, olha, aquilo uma hora por mês, portanto também não, nem aquece nem arrefece. Bom, meu caro Armando Melo, de uma hora por mês passou a 24 horas por dia. Porque quando não estou fisicamente, e eu estou seguramente 5 a 6 horas por dia na instituição, quando não estou fisicamente, estou preocupado, porque estou preocupado, não estou a trabalhar para a instituição. Isto agora vem até pode responder um bocadinho, portanto, claro que a nossa memória já não é aquilo que era há uns anos atrás, mas arranjei uma daquelas coisas modernas que eu nem sei como é que se chama, não é computador, é um telemóvel que faz tudo. Eu hoje, para mim, o telemóvel está sempre na instituição, mesmo quando está na rua, não é? É como aquele anúncio, não é? Estou sempre em casa, não é? Vou no comboio, estou em casa, estou na rua, estou em casa. Eu arranjei esse aparelho, não propriamente para telefonar, porque eu faço pouco uso do telemóvel, mas sim é o meu bloco de apontamentos. Em qualquer ponto onde eu estou, qualquer coisa que vejo que é útil ou de que me lembro, escrevo. Escrevo e eu tenho, portanto, faço disso o meu mini computador e normalmente, por vezes, até conduzo reuniões e algumas palestras até que tenho feito, tenho baseado, são orientadas. Esse é o meu auxiliar de memória. Quando estou fisicamente, estou. E é fundamental que numa casa destas nós estejamos fisicamente. É importante que nós vejamos como as coisas estão a funcionar e é importante também que os colaboradores nos vejam. Pois, naquela altura, para o convencerem, falaram-lhe numa hora, é o facto que já não era uma hora. Eu passava por lá também, enfim, nada que se pareça com isso, até porque a Misericórdia nessa altura não tinha os serviços continuados e tinha menos utentes, por isso já lá passavam os bocados. Mas nada que se parecesse com o que hoje passa, porque hoje, sim, acredito que exija as 24 horas. Creio que exige não só a si, Beco, mas certamente que também o secretário e o tesoureiro, eles também devem passar quase, também, não digo quase, mas passam lá muitas horas, não? Ora bem, todos nós temos, digamos que, pelouros efetivos. Eu tenho que estar em todo lado, mas tenho em meu cargo diretamente a unidade de saúde. Outros membros, um dos membros da direção tem a seu cargo a creche jardim. Outro membro da direção tem o lar e o apoio domiciliário. E temos ainda um outro membro da direção que tem a loja social e a cantina social. Ora bem, nós, portanto, cada um é responsável por aquilo que se passa na sua valência, reúne semanalmente na sua valência e a pessoa vai lá às vezes que entende que deve ir, esse membro da direção. Mas uma coisa é certa, semanalmente também, todos os membros da mesa administrativa reúnem para dar conta do que se passa em cada valência e para fazer os projetos para a próxima semana. Portanto, nós, há um trabalho de cooperação, de transparência, de tudo, que cada membro da direção, pois o secretário tem a função de secretário, mas também tem outra função, tem uma valência a cargo dele. O tesoureiro, idem, outros membros da direção também. E nessa reunião semanal, que costuma ser, e é sempre à segunda-feira, às 3 horas, aí nós, cada um traz os seus assuntos que julguem importantes se terem passado na instituição, para dar conhecimento e algum projeto que pense implementar é apresentado à mesa, ali na mesa, e ali decidimos se sim, se não, se é oportuno, se não é. Fernando Beco, olhe, esta conversa consigo levou um caminho diferente do que normalmente são aqui as minhas conversas. Costumo ser mais interventivo. O Beco, pronto, falou muito e bem e eu não o quis interromper. A verdade é esta. O nosso tempo está praticamente no fim. Eu tenho um minuto, não terei muito mais. Ficou muita coisa para falarmos acerca da misericórdia. Talvez possamos depois, numa outra altura qualquer, voltar a este assunto, porque muitos dos assuntos não os tratámos. Entretanto, neste minuto que tenho, e que não queria ultrapassá-lo nem para mim nem para si, vou-lhe pedir ainda o seguinte, portanto, o Beco, além desta ocupação toda que tem na misericórdia, pronto, eu sei que tem outros hobbies que gosta, como é que arranja tempo para isso tudo? Pronto, mas não pode utilizar mais que um minuto, por favor. Não vou controlar um minuto. Ora bem, mas olha, eu respondo-lhe muito sinteticamente. Quando nós fazemos aquilo que gostamos, arranjamos tempo para tudo. Eu não resisto também dentro desse minuto, eu não resisto a dizer-lhe que ontem mesmo, dia 17, houve aqui um concerto excepcional, um concerto de música coral em Oliveira do Hospital, no aniversário do Coral de Santana. E eu gostei muito de ouvir o Coral de Santana com orquestra, e naturalmente serve também o Orfeão de Ceia. Mas só para lhe dizer que quando fazemos as coisas com gosto, arranjamos tempo para tudo. Muito bem, foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.